boa noite, boa na cidade de Nopal. Você achou 4, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Boa na cidade de Nopal. This 586, descend and maintain 2000, QNH 1013, report established localizer. What's for Andes 586? Andes 586, descend and maintain 2000, QNH 1013, report established localizer. Down to 2000, 1013, next full establishment localizer, Andes 586. Ventura 20 graus, 8 lanche. 2 graus, pouso, voo na 7 no par. Salvador, muito boa noite, OTAN 3520, transfere e descida, passando 90 para 150, eu tenho a alfa. OTAN 32, corrija OTAN 3520, contato radar, vigilância, pro Admari para a chegada Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1013. 3000, ajuste 1013, OTAN 3520, ETAP seria possível, né? Autorizado direto em TAP, o 3520. Maravilha. E a restrição 220 está livre também para o TAP 3520? Está livre, TAP descendo sem restrição para 3000. Gente, o TAP 3520. Quatro horas 47, livre à direita, táxi Alfa e Juliette, portão 5 na minha escuta. Alfa e Juliette, portão 5, gol na 7, no 4. Salvador é bom na 714, está na Alfa, na Fuscula. Escuta. Ok, pode prosseguir, Alfa Juliette 5. Alfa Juliette 5, bom na 714. Gate 3, pushback acionado. Está autorizado, Chavitaca. 1-0 and 586. And 586, complete the Alaska X-ray approach, contact the tower on 118.6. Complete the approach and tower 118.6 and 586. Thank you. Salvador Tower, good evening, this is Andes 586, Tauritian localizer, hangar 10. Okay, Roger, clear to land on Indies 120 degrees, 10 knots. Clear to land 10, Andes 586. Alô 805 para o táxi, POB 753 horas, Mateo. Chame ponto de espera, ponto 28605. Deve estar, ponto de espera, chama pronto 1862, senhor. Confirme. Chama 1862, é o ponto de espera 90. Afirmativo. Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite. boa noite, 805, posicionando zero, pronto. Já vou lá manter 805. Sim, mantendo zero, vou no 805. 20 autorizado 2000, livre LS XV, reporte localizador. Reportar estabilizado, tá 3020, ganha. To the right, maintain my frequency and taxi Alpha Juliet Gate 10. Ok, Alpha Juliet, maintain the frequency, gate at the right gate. Correct. Autorizado chegada bom, se desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1013. 4 mil, com 1013, 226, autorizado chegada Mari, desça e mantenha 3 mil, ajuste 1013, vigilância. Aguarde para do Voaduna, mantém inicialmente Mário, tá 3226. Sim, quando Mário, agora Duna, 90 está com 612. 805 devia decolar, 120 graus, 89. Boa noite, 05, devia decolar, 120 graus, 89. Devia decolar em 10, boa noite, 05. Final no 03520. 3520, complete final ILS, redução para aproximação, torre 118.6. 118.6, obrigado. Até daqui a pouquinho. Decola o 57, controle 198. 198, boa semana. Torre, Salvador, muito boa noite. O TAN 3520 passou o stand estabilizado, final no 0. Sim, livre pouso, 120 graus, 109, 3520. Livre pouso, TAN 3520. Torre Salvador, muito boa noite, 05, Pucas e Bar. 05, boa noite, subir mantenha 370, saída Puca, vigilância. Vigilância, subir mantenha 370, boa noite, 05. Sul 4148, chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 0620, vigilância. 520, Solo 00, direita, táxi na minha escuta, Alfa, Juliette, portão 8. Direto Zipar. Zipar, 905. Mantenha a chegada, vai ser o número 2, eu tô 3226. Ah, tá ok, número 2, 3226. 3891, desse mantenha 2013 ajuste, informe o localizador. 2013, chamará no localizador, tá 3891. Redução para 2109. 2110, tá 3260. Patão 50, chama o centro em 12545, alterna 12685. 545, 2685, boa noite, 05, uma boa noite, boa semana, senhor. Boa noite, bom voo. Obrigado. Ah, 3226, vetor para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador, desse mantenha 2013 ajuste. Vai manter a proa, limite ao lock, descendo para 2013, tá, 3226. Salvador, azul 4142. Consiga. Quem é confirmar a nave que está na nossa frente? É, Airbus 320 da TAM. Ah, tá ok, obrigado. Azul 4118, questão 4148. Após passar uma centena, inicia a redução para 2109. Tá 3891, autorizado ELS X-Ray, reporte localizador. Camarada, 3891. 06 para o localizador, direita pro 060, informe estabilizado. Santa 3264, continue descida para 2000, ajuste 1013. 2000 PS, altímetro no 0, 1 3, Santa 3264. No complete final ILS, torre 118.6. Tango 9731, descendo e mantém flight level 050, heading AMA intersection, clear AMA arrival, expect the left X-ray 1-1-0. Ok, expect runway 10, clear to level 050, and understand direct to AMA intersection. That's correct. Tá 3226, complete final ILS, torre 118, decimal 6. 18.6, no localizador, tá 3226, boa noite. Tô. Livre pouso na 10, 1013, tá 3291. Salvador, boa noite, tá 3226, 5 milhas e meia do Inglaterra. Gente, é porte externa, número 2 para pouso, tá 3226. Porta da externa, número 2, desloco número 1, 3226. Desse mantenha 3000, ajuste 1013. 3000, 1013, Azul 4148 está efetuando o desvio, confirme. Tem aqui um pequeno desvio de esquerda para dar uma informação. Okay, informe no término do desvio. Tá 3264, autorizado ILS X-Ray, em redução para 190 nós. Autorizado ILS X-Ray, reduzindo 190 nós, para 3264. Descendo, baixou e travou, tá 3226. Gente, vento 120 graus, cono 09, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, tá 3226. Azul 4148, agora na direita, retorno dura. Ok, Voe Duna, desça 2000 e faz localizador 4148. 2000, porta elétrica, tá bom. Tango November 731, descendo e mantém 3000, 218, 1013. Descendo e mantém 3000, 1013. 4, da Bravo, autorização Aracaju 230. Sente retorno 18 decimal 6 para autorização. 26, obrigado. Livre pouso não no 0, vento no 20 graus, coito nós, altímetro no 0 no 3. Baixou extra voo, livre pouso no 0, tá 3226. Torre de Salvador, boa noite, voo no 7 no 4, sente da Bravo, autorização para Aracaju, 230. Sente, aguarde cópia. Guarda, obrigado. Quatro, duas milhas para o externo, complete final ILS, torre 118, decimal 6. Torre 118, 6, transferência 264. Salvador é o 3600, cruzando 230 para 150. Informação, bravo. 3600, autorizado chegada a Mari, desça e mantém nível de voo 050, reduz a velocidade para 250 nós, vigilância. 050, nível 4148, complete final ILS, torre 118-6. 118-6, 4148. Boa noite. Pista 1-0, sente pouso, baixa até lá. Pista 3264.